Agora eu tô curiosa se a gente vai conseguir lá embaixo escutar um pouco do rio. Uhum. Faz tempo que eu não desço aqui. Tem a escadinha ali, né? Aqui, ó. O som é sensacional da ponte. É muito louco, né? A pausa, tantan, tantan. É como se fosse o trem. Aham. Uhum. Muito louco. Eu tava... A cor? Aham. Uhum. É que aqui tem bem a saída do esgoto, né? Eu nunca tinha vindo, tá? Bem nessa saída aqui. Olha as patas das capivaras aí, amiga.